Game Trap Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 39. E vamos aos nossos participantes, olha só. Aqui é o Zavos e, cara, tô jogando tanta coisa, mas não sei falar de nada, né, praticamente. Novidade. Maldito. Cara, é verdade, um monte de pipoco não é, no Steam do Zavos, velho. Tudo jogo que tiver. Aqui é o Lucas Bronze e a minha tia é o Batman. Eu quero entender. Nossa senhora. Aqui é o Madruga Jackson e um pequeno pensamento para o pessoal. Qual é o aumentativo de dar cueva? Posso responder? Bom, aqui é o Wesley Pires e Team Fortress 2 nem se enquadra mais com o que eu estou jogando, o que eu jogo sempre, e acho que se encaixa melhor. Team Fortress 2 tá merecendo um cast exclusivo pra ele, né? Porque estamos jogando edição TF, né? No MSN do Wesley tá assim, status, Team Fortress. Team Fortress. Team Fortress. Ó, aliás, é uma boa pro New Game, hein? Team Fortress 2 na volta tem o fall deles, hein? Tô jogando um verde. É, um beijo. Um beijo, Jovão. Aqui é o Will e this is so fucking amazing, man! Boa, excelente. Aqui é o Excel e a minha jogatina está sendo limitada pelos breves momentos em que minha televisão resolve funcionar o áudio. Da hora vida. Da hora vida. Pra cada uma hora de áudio eu tenho 22 horas de silêncio na televisão, é genial. Ô, Excel, se você apertar o mute, volta o som. Sacanagem. Porra, conectar o cabo vermelho e branco também. Cara, nem os tapão de mão aberta na televisão tá funcionando, velho. Essa tentativa sempre é uma das mais agressivas, né? Mas enfim. Então, galera, puxando a temática do cast 36, né, que a gente fez a respeito de jogatinas, vamos fazer uma segunda edição disso, porém com novos participantes, olha só, Wesley Pires, Lucas Bronze, Madruga e Will Black Music. Eu digo mais, não novos participantes, melhores participantes. Ah, vai tomar no meio do rabo. É isso aí mesmo. Isso aí. Pera. Quem que gravou com a gente da outra vez? Eu, você, o Javan, o Sr. B e o Snake. Ah, né, claro que é melhor. Nós somos os melhores em ser o melhor grupo pra gravar podcast. Me love. Não, é o grupo pra gravar podcast, não. Participantes melhores, eu concordo, veja lá. É. Vamos verificar essa possibilidade ou não após a leitura de e-mails e a gente já volta. Samba! Isso foi meio Raul Gil. Vamos aplaudir! Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track. Estou aqui na presença do Javan? Olha só. E um cara que tá sumido ultimamente aí, Snake. Olá, senhor. Olá, buenos senhor. Dia, senhor. Ora. Quem que é o Snake mesmo? Pô, cara, como esse vídeo não ganhou popularidade, velho? Daqui 2 meses esse vídeo vai ganhar popularidade. Qual vídeo? O dos 10 PlayStation, cara. Reação instantânea. God like. Entenderam? É essa reação que você tem que ter, entendeu? Então, dando continuidade à nossa leitura de e-mails, depois a reação instantânea do Snake enquanto o vídeo dos 10 PlayStation. Se você não viu, veja agora. Alguns recadinhos pra se passar aqui pra vocês. Primeiro, siga-nos no Twitter. Até ontem, na quarta-feira, foi feita uma promoção relâmpago no Twitter e 3 pessoas levou de grátis 3 jogos do Space Jam no Steam. Olha só, fica atento. 3 jogos do Space... Oi? Olha lá, ó, o chefe ficando doido de novo. É, chefe tá maluco. E também gostaria de deixar um recado muito boa, a participação do pessoal que tava na última TF Night, cara, foi muito divertido. O Tony Shin aqui, novamente agradecer a ele que tá cuidando do server aí pra nós, então a gente tem um server exclusivo lá. Ó, o Tony Shin aqui, ele não é dono do server, ele é conselheiro, precisava fazer isso, não participei dessa. E também, pra você que não deu curtir na nossa fanpage no Facebook, faça isso é já. É um viadinho, tipo, E também aproveitando, se você ainda não associou a nossa voz, a nossa cara, tem um link aí da página de membros, onde tem as nossas fotos. Link do quê? Da seção de membros do site. Nossa, eu li link da vagina de membros, cara. Tomar no teu rabo, Japão. Você percebeu que eu sempre faço isso, cara? Não, mas é sério, tipo, é porque sempre acontece, não é de propósito que eu faço isso, cara. É uma coisa meio estranha. Dados recados, vamos pra leitura dos comentários em si. Muita gente comentou, Não, mas cara, eu tô feliz, por exemplo, que quando eu por exemplo, entrei com o New Game, coisa assim, no site, a gente tinha no máximo 12, e agora a gente tá, mesmo comentando, a gente tinha mais do que 12 e tal, e agora a gente já tá, tipo, tendo de 20 a, tipo, 20 a 30... sossegado, o pessoal tá começando a conhecer o... Tá, eu acho muito bacana, eu sei que o pessoal tem potencial pra deixar mais comentários do que isso, mas desde já agradeço muito, sério, é o seu feedback assim que faz o nosso trabalho, né, lembrando que a gente necessita desse feedback de vocês, então tendo comentários, e-mails, né, é o nosso ganha-pão, olha só que bonito. É nosso ganha-pão entre chato, mas é bem isso aí mesmo. Então vamos lá, pro primeiro comentário, na verdade eu vou ler o primeiro e-mail antes de ler os comentários de fato. Primeiro e-mail que foi destinado ao, em relação ao último, Game Track número 38 do Castlevania Symphony of the Night, que foi do Caio Cabelo. O mais massa é que, assim, o Caio Cabelo tem um blog sobre culinária. Fala de cozinha, sim. Tipo, aí, eu sei isso. O mais massa é que no e-mail dele, assim, é 3gramas@gmail.com, mas enfim. Muito foda. Olá, sou eu novamente, Caio Cabelo. Parabenizo pelo último programa, Castlevania. Não se prender muito à música em si, mas foram pontuando o próprio jogo, sobre suas muitas versões e história, além de fazer um paralelismo com o cinema, olha só. Eu nem me toquei com isso, mas a gente fez até um paralelismo com o cinema lá. A gente fez o quê? Oi? Eu não me toquei, até você se tocou que a gente não fez isso, mas acho que ele acreditou que a gente fez, mas enfim. E velho, olha essas dorgas, cara, já sei. Ele gostaria de também deixar uma sugestão a respeito de próximos Game Track. Ele queria fazer uma sugestão de músicas de filmes baseados em games, olha só. Mas que filme que tem? Tem Tekken. Ô, oh, Tekken passou na Globo, galera. Super Mario passou na Globo umas 300 vezes na sessão da tarde também. Sério? Oh, nunca vi Super Mario, sério. É, não vejo. Fica feliz, assim. Não existe nenhum filme bom, mas existem boas músicas. De princípio, vem à cabeça a música do Mortal Kombat. Peraí, eu tenho filme bom sim, cara. O Prince of Persia, eu gostei bastante. Então, o Prince of Persia dizem que é, tipo, é meio pipoca, mas eu acho que, tipo, por mais que seja meio assim, mais pra família, ficou um filme bom. Tipo, não sei se cagou a história, não assisti, porque eu também não conheço direito a história de Prince of Persia. O Silent Hill, cara, muito, tipo, nossa, Silent Hill, foda, saca? Eu sabe que eu sou cagão pra caralho pra assistir filme de terror, né? Aí a minha namorada falou assim... Termina aqui no Netflix o Silent Hill, né? Termina comigo. Eu assisti, cara, mas é muito bizarro. É, não, é que ele não dá susto, né? Ele é mais terror psicológico mesmo. Ele dá medo, ele não dá susto. Aquele suspense, vai de uma vez, mulher. É bem assim. Só complementando o e-mail dele aqui, que ele colocou, observação, Zabuzeta rima com maçaneta, rima com faceta, mas também rima com Julieta. E PS, Zabuzeta também rima com faceta. Aí ele colocou, PPS... Aí eu falei, ué, uma apresentação no PowerPoint, aí ele colocou o link do Foceta L'Oreal do Wikipedia. Eu falei, what the hell, que é isso, né, cara? Aí eu fui ver o que que era, um órgão presente nas umas cobras, nada a ver assim, cara. Foceta L'Oreal é os olhos da cobra, é por ali que ela enxerga. É. Foceta L'Oreal ou boceta mesmo? Não, com Foceta. Foceta. Foceta, tá nem boceta. Tô pensando muita merda, cara. Pera, eu sempre pergunto uma coisa. Fala. O que que sua namorada fala sobre o seu nick? Ah, ela às vezes ela fala assim que bem que você poderia mudar o seu nick, porque às vezes eu fico com vergonha de fazer referência no Twitter. Beleza, buzeta. Vamos lá pro nosso próximo comentário, Javan. Então tá, Rafael Taira, ou também conhecido como Kojiro. Não sei idade, não sei número, não sei endereço, mas provavelmente ele é do Brasil. Ou não, né, cara? Ele pode ser japonês, ele pode estar falando de Japão, mas enfim. Ok. Gostei do cast, já esperava que vocês fossem fazer desse tema. Tá meio na onda, muitos cast fazerem desse jogo. Para. A minha pergunta é assim, Javan, você tá sentindo falta de algumas vírgulas aí? Tá, dá um pouco. Tá sentindo, cara, falta de algumas letras maiúsculas no começo de cada frase? Estranho, né? Enfim. Gostei do cast, já esperava que vocês fossem fazer algo desse tema. Tá meio na onda, muitos cast fazendo desse jogo. E de Castlevania. Modinha. As músicas, eu gostei das escolhas. Fazia tempo que não ouvia músicas boas assim num jogo da produtora do Castlevania que me fugiu o nome. Konami. Observação. E quanto mais ouço o Game Track, mais eu vejo quantos abos é desinformado. Parece que em mais da metade dos cast, ele sabe menos que um terço dos convidados do podcast sabem. Enfim, estamos aqui pra aprender. Eu já dei minha explicação, né? Aquela explicação assim que... estudava, tudo. Eu tava pensando assim, nossa, mas apesar de estudar no ensino médio, né? Eu lembrei, eu morei um bom tempo numa cidade que tinha 10 mil habitantes. No máximo tinha um fliperama. Eu lembrei, velho. Muitos dos caches recentes, mesmo tendo a possibilidade de com emulador, não tô dando tempo de fazer, né? Jogar um pouquinho lá pra saber. Sério, o trabalho que eu faço com a edição aqui, acreditem, tipo, é um trabalho assim que eu levo mais de 10 horas, porque eu filtro bastante, eu procuro deixar a informação mais relevante possível, né? Então, apesar de eu não saber, mas meu papel de host faz muito bem, senhor Rafael Taira. Eu já até expliquei no comentário ali, na sequência do seu comentário, né? Então, só tô ressaltando aqui a minha resposta quanto a isso. Aliás, quem jogou tudo no mundo, né? Então... Não, mas eu acho que ele, tipo, não... Vamos lá, próximo comentário aí. Eu... Eu? Sim, tá. Fala mais perto do microfone. Mais perto? Tá um pouco embaixo. Ah, oh, oh. Tá fazendo o cu. Próximo comentário. Próximo comentário é do arroba Inácio Fianor. Fianor, cara, respeito com ele. Fianor. Fianor é o elfo mais motherfucker de todos. Quem? É que você não leu o livro do Tolkien, o Silmarillion. Ou, como diz o Snake, o seu marido. É, pra mim é seu marido. Procurem depois quem é Fianor, cara, que é um cara muito foda. Ele lutou contra 8 Balrogs e não morreu, só morreu depois. Contra 8 Balrogs, cara? Sim, então toma essa. Contra 8 boxeadores, não. Ao mesmo tempo, não. Cara. Cara, 8 Balrogs na tela. Esse cara é foda, hein? Balrogs da mitologia de Tolkien, ok? Não existe, pra mim só existe Balrog no Street Fighter, gente. Não, o Balrog Street Fighter é viadinho, mas enfim. Ah, não. Foi o crossover. Continue isso, comentário. Balrog do Street Fighter é viadinho, vixi. O comentário dele é o seguinte: primeiro game track que eu escuto e gostei bastante. O jogo é um dos meus favoritos. Desde que eu joguei Symphony of the Night, pela primeira vez me apaixonei pela série Castlevania. Alucard é o meu personagem favorito da série. Eu acho que não tem quem não gosta dessa porcaria, né? Eu não sei como que ninguém falou, né? Tipo, é a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente deveria ter pelo menos citado, né? No último game track, que Alucard é um rearranjo da palavra Drácula, né? De trás pra frente. Eu falei, cara. Acho que eu tirei da edição. Ah, eu falei. Pra quem curte Tolkien e leu Seu Marido, vai ver que... Marido. Cara, eu não consigo falar Seu Marido, cara. Pra mim é Seu Marido, velho. Deixa eu só contar a história por que disso. Ai, os Zabuza veio todo empolgado assim. Ah, Senhor dos Anéis, é Hobbit, não sei o que, e Seu Marido. Seu Marido? Aí eu parei, pensei. Como que é? Repete? Seu marido? Não. Seu marido. Só que ele falava tão rápido. Seu marido ainda. Não. Eu já falo rápido. Imagina, ele falava muito mais rápido antes, né? Repete. Então, pra mim, forever and ever, Seu Marido. Que se foda os haters. Haters gonna hate. Continua. Vai ver que tem vários itens Tolkien-based. Ou Tolkienianos. Ou... Tolkien Relationship. Bom, por exemplo, Ring of Varda, o anel mais foda do jogo. Esse nome colocado no jogo em si foi praticamente uma homenagem, né? Então foi muito legal. Foda isso. Então, cara, sério, a gente tem bastante comentários aqui, muita gente elogiando, né? Elogiando. Até mesmo o Tono Shinki e o Jill Rod, eles estavam comentando a respeito do cast anterior, o 37, sobre Guilty Gear, falando sobre como soltava os golpes que a gente comentou. Dá uma olhada no comentário pra ver o que eles estão discutindo por lá. Então é isso, a gente finaliza a nossa leitura de e-mails por aqui. Nossa, realmente foi rápido. É, realmente foi rápido. É você que pensa, porque eu tenho que editar essa bosta. Então é isso, pessoal. Então continue com o cast. Voltando da leitura de e-mails e comentários, vamos então partir para o que os nossos maravilhosos membros estão jogando agora, não é verdade? Olha só. Vamos começar por quem? O Lucas Bronzeta. Lucas Bronze, grande artista gráfico do Meia Lua X, manda aí, meu filho. Lucas Bronzeta é tipo um filho do Zabuzeta. Nojento isso. É mais ou menos isso. Na verdade, eu tô fazendo várias jogadas com seu nome. Quando a gente vai mencionar, eu falo latão, cobre. Tungstênio, Lucas Tungstênio. Aproveitando a situação, né? Ele tava assim, conversando com o Excel no Getal, que a gente falou, ô, bem que poderia ser Lucas Cobre, né? Porque daí seria tipo Lucas CU, né? Lucas Cu. Verdade, véi. Caramba. Vamos todos pra Praça é Nossa agora, hein? Estamos todos bem. Não, hoje é só indicação de música, minha gente, porra. Não, a gente não vai, não. A gente falou palavra feia. Então, voltando ao que interessa, Lucas, filho do Zabuzeta. Você tem uma grande herança pra herdar, você vai ser rica! Maravilha de vida. Bom. Não, maravilha de vida não, vai tomar no suco. É da hora a vida. Cara, eu tô jogando várias coisas mesmo, assim. Enumere, por favor. Pra começar, eu estou jogando um jogo que foi falado no outro cast, pelo meu querido Sr. B, que é Dead Island. Eu não vou entrar muito em detalhes do jogo, mas é um jogo viciante do caramba. Matar zumbi é muito bom. E eu quero terminar ele logo, porque tem muitos outros jogos. Vou ter que concordar com o seu comentário, matar zumbi é sempre, assim, lava a alma, né? Todo o seu estresse some quando você mata um zumbi. Impressionante. Não, e eu não sei se vocês leram a notícia, parece que vai sair um livro agora do Dead Island, aqui no Brasil, né? Traduzido e tudo. Maneiro. Pode isso não acontece com BioShock, né, velho? Ia soltar fogo. Não, cara, é provável que pode até rolar, cara. Depois do sucesso que o livro do Assassin's Creed fez, agora todo mundo tá querendo partir pra essa moda agora, tipo... Também tá vendendo a rodo, né, cara? Bom saber. Mario Galaxy tá na lista de títulos, hein? Primeiro capítulo. Yahoo! Seguro. Uhul! Filho da puta, sacanagem. Olha, ele foi o nintendista que disse isso, hein? Olha, ele foi a primeira pessoa a utilizar o guia da mochileira, enfim. Nossa senhora. Só aproveitando aí o negócio do livro de zumbi, essas coisas, vocês já viram o novo livro de zumbi que vai sair? O Kama Sutra Zumbi. Madruga. Caraca, Madruga. Link no post. Deixa eu ver. Link no post. Paga maior de 18 anos. Porra, Madruga, sacanagem, viu? A gente sempre sabe o que esperar de você. Vindo da mente que nos trouxe paródia XXX de Scooby-Doo. Mas então, Lucas, continue com seu raciocínio aí a respeito dos jogos. Além de Dead Island, eu tô tirando atrasos. Madruga, quietinho. É. O jogo. Já era, Lucas, foi mal. Você entregou agora, velho, já era. De um jogo bem antigo, mas que eu só experimentei na época, eu não cheguei a jogar, que é Chrono Trigger, cara. Meu Deus! Nossa senhora! Pois é. É um RPG genial, cara. Assim, puta, que jogo sensacional. Que personagens carismáticos de 8 bits, cara. É impressionante. 16. Falava 16. Musical. Oh, 16, perdão. Idiota! Não, assina embaixo, que o Chrono Trigger, ele é um dos melhores RPGs, assim, da geração 16-bits, cara. Não. Jogue, porque não é enjoativo. Não, ele é um dos melhores. Ele não é um dos melhores RPGs da geração 16-bits, não. Ele é o melhor RPG da história, cara. É porque eu prefiro o Final Fantasy 16. Eu digo ainda que Chrono Trigger entra num pontinho de arrependimento, assim, por não gostar da gênero RPG. Mas aí, cara, eu não consigo. Eu que não gosto, joguei, gostei demais. E a trilha sonora... Ah, cara, não fala disso. Genial. Mate, cara, não vou matar. Foda, cara. Não, ô Zabuza, eu também não gosto de RPG, principalmente RPG tradicional japonês, eu não curto, cara. Mas, puta, Chrono Trigger é muito apaixonante, cara. Uhum. O jogo é genial, cara. Genial. Vale a pena, cara. Vale a pena jogar ele e tentar, mesmo que seja um gênero que você não curta. Só fazer um adendo antes que os ouvintes venham reclamar com a gente. O Chrono Trigger foi algumas músicas do Nobuo Uematsu, mas boa parte é do Yasunori Mitsuda. Isso. Só confirmando. Continua, por favor. É um jogo, assim, que você pode achar em outras plataformas, né? Pode pegar no DS, pode pegar no PSP, né? Dá pra... Saiu na PSN agora. Eu tô jogando no Jingle, por então, exemplo. Então olha só que legal. Bom, mas o jogo que eu vou realmente dar destaque aqui, vou escolher a música, é o meu querido e amado Gears of War 3, um jogo que eu tava esperando pra caramba depois de ter jogado os dois primeiros, assim, um jogo que, assim, inicialmente, quando eu adquiri o meu Xbox, eu não dava muita importância, mesmo ele sendo um exclusivo, eu não dava muita importância pra série, não achava que ia ser um jogo que me animar tanto, porque ele é um jogo, assim... muito simples, né? Ele é um jogo de matar e wave de inimigo e matar, e matar, e matar. Você não tem muito mais o que fazer além disso. E cover. E cover, exato. Mas, é assim, é impressionante, cara, como esse jogo consegue ser tão carismático e tão gostoso de jogar. Ele é quase um... Eu sei que é o contrário, mas ele é quase um Uncharted do Xbox, né? É, assim, em termos de jogabilidade, assim, não, e nem história não tem nada a ver, né? Mas, assim, ele, tipo, é um jogo que realmente, assim, representa bastante do console, sabe? Meu cunhado pegou no Xbox, eu tava acompanhando a jogatina dele, cara, falei, oh, tipo, tem um enredo legal, né, do jogo. Sim, ele tem sim. Um drama muito forte, sim. Muito legal. Apesar do nível de testosterona ser elevado por causa da brutalidade do jogo em algumas partes, né? Ele consegue passar essa emoção, entre aspas, assim, quanto à sua história. É, assim, a história dele, ela não é uma história das mais complexas, assim, e tal. Tem vários clichêzinhos, assim. Mas é uma história cativante, sabe? Você se importa com os personagens, se importa com o rumo que a história vai tomar, sabe? E como eu fiquei muito ansioso pra saber como ia... se encerrar, né, a trilogia, depois de dois excelentes jogos. Pô, foi uma imersão muito grande, né? Sim, demais, cara. Você pegar uma motosserra, cortar o seu inimigo no meio, cara, assim, é genial, cara. Uma arma com motosserra. E a sensação, porque assim, você joga... Peraí, a sensação, você então já pegou uma motosserra e partiu alguém no meio, é isso? Só os sábados. O Gears of War, ele tem uma jogabilidade um pouco assim, eu digo que é uma jogabilidade muito pesada, porque os caras usam aquelas armaduras grandes e tal, eles são fortões e tal, e você quando movimenta eles, você sente que eles são pesados tanto quanto eles aparentam ser. Uhum. Da mesma forma que você, no movimento você já sente isso, quando você mata um inimigo, que você enfia a serra elétrica na cabeça do sujeito, você sente tem a mesma sensação, cara, que você tá realmente colocando um peso em cima do cara e destroçando ele, é muito bom, cara. Você gosta quando coloca um peso em cima de um homem, né? Madruga estava... não perde uma, né? Porra, Madruga, você é foda. Mas assim, eu acho que uma das armas mais fodas, assim, que eu tava comprando pelo menos no primeiro, eu sei que tem nos outros jogos, é aquela que você dá uma localização pro satélite destroçar o cara. Aí, sim, é cara. É muito foda. Você, nossa, você só fica esperando terminar de completar o raio, a hora que ele fica o raio bem fininho, cara. Você vê aquela luz gigante caindo em cima do cara e o cara sendo destroçado. É muito foda também. Não, e todas as armas do jogo são bem legais. Sim. E essa arma no co-op é uma bosta, né? Tipo, tá andando de boa lá, tá você e os amigos andando junto, daqui a pouco toma uns 3 danos de uma vez só. Olha, que demais. É foda. De outras armas, assim, que eu gostei foi aquela que você tipo, joga um dardo explosivo no cara, o cara... É uma flecha explosiva, uhum. Assim. Você puxa ela, vai mirando, na hora que você acerta. Bom, é uma explosão muito foda, cara. Nesse 3, eu não sei se é uma impressão minha, não sei, mas no 3 parece que essa arma não tá tão eficiente assim. Nos outros, quando alguém te acertava com ela, você explodia na hora. Nesse não, só cai. Aproveitando o do 3, assim, eu não cheguei a olhar tanto a jogabilidade do 2, né? No 1, pelo menos, tipo, quando o inimigo destruía, era aquele sangue mais escuro. Esse parece que o sangue tá um pouco diferente a cor, né? Quando ele explode, assim. Aquela coisa mais de gosma, assim, tipo, meio dourado, assim, meio bronze, não, assim. Ele já tem essa... meio bronze? Pois é, porque, pô, né? Que comparação é essa? Não, a cor bronze é um marrom, sei lá, qualquer. A cor bronze é um marrom, a cor bronze não é bronze, né? É, foi no nosso sentido que você falou. Tá, foda-se, continue. Bom, assim, agora vamos falar um pouquinho do 3 em relação aos outros, assim, o que ele tem diferente. Pra começar, a história, ela se passa 18 anos depois do 2, né? O Marcus Fenix, ele recebe um chamado do pai dele, uma mensagem do pai dele, mas ele pensava que o pai dele tava morto, né? E aí ele vai atrás do pai dele, só que, né, no caminho ele ainda tem que enfrentar os grandes inimigos do jogo, que são os Locust. E os inimigos ainda ficam piores, porque eles são infectados pela Emulsion, né? Que é o combustível lá de uma das civilizações lá do universo do jogo. Ou seja, eles ficam loucos de Dorgas, ou Locust de Dorgas, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, ele fez isso não, cara! Acho que a noite vai acabar, gente. Calma, senhores. O inverno está chegando. Bom, e aí os inimigos, eles ficam mais fodas, se tornam os Lambents, né? E o pai do Marcus, ele parece que ele tem alguma solução, né? Pra destruir os Lambents e tal, e faz parte da história que eu não vou entrar mais a fundo. Tem algumas inovações em relação aos anteriores. O co-op agora suporta até 4 jogadores no modo campanha. Que é legal pra caralho, que é a campanha inteira. É muito foda a campanha inteira, são 4 jogadores, né? Isso deu um upgrade legal. Tem personagens femininas, né? Agora temos peitinhos em Gears of War. Já era a hora, né, cara? Antes só tinha peitões, né? Antes só tinha aqueles peitão duro, agora tem uns peitinhos legal. bacaninha. Também tem agora umas armaduras meio robóticas, assim, meio tipo um... uns mechas, né? Delas. É, tipo uns mechas, assim, que também é uma adição bem legal pro jogo. E no multiplayer tem o modo Beast, né, que é o contrário do modo Horda, em vez de você ir com os cogs, né, com os gears, você joga com os inimigos e é o mesmo sistema, vai pra cima e detona eles. Mas é muito foda também. Uma coisa interessante anotar aqui, né, já que estamos no podcast de Game News, é a trilha é composta pelo Steve Jablonski, que já compôs, já vem compondo pra Gear já, e o cara é muito foda, cara, eu achei ele muito foda porque ele compôs uma das trilhas que eu mais gosto de filmes, que é as trilhas dos filmes de Transformers, cara. Ô, louco. Que, puta, são da muito hora. Fodas. Fodas mesmo. Ele é compositor de Hollywood também, né, mas ele tá sempre aí nos jogos do Gears. Tipo, eu trilhei o último podcast do Papo de Noob e não tive como não colocar a trilha do primeiro Gears. Quando você pega a horda de inimigos, cara, fica tocando aquela música espetacular e ela, cara, é impactante, assim, tipo, eu estou numa mesma parada e tô fudido se não matar a galera, né? Exatamente, é muito foda. Mas acho que eu já posso pedir minha música, né, Zabuz? Então manda bala. Então, a música que eu vou pedir, ela é assim, essa música, quando eu vi ela a primeira vez, ela tava num dos trailers do jogo. É uma música muito triste, o primeiro trailer, procurem ver esse trailer, tá tudo meio desolado, assim, e as pessoas, elas não tão... são como se fossem estátuas, mas quando vai se aproximando, tá só vendo que, na verdade, elas são cinzas. E, tipo, muito aquele triste. Trailer que mostra o Dom lá? Isso, que o Dom cai no chão e tal. É bem triste. E é, tipo assim, conforme você vai jogando o jogo, você vai sentindo essa tristeza durante todo o jogo, porque, realmente, a coisa tá preta no decorrer do terceiro jogo. Não, está afrodescendente. É, rapaz, racista. Não, pá. Afrodescendente. Só, corta isso aí, Zabu, por favor. Cara. Relaxa, vou cortar. Eu diria que ele tá mais cor marrom, né, cara? Porque o jogo inteiro tem essa temática, esse filtro marrom. Cara, eu pensei que você ia falar, tipo, ele tá marrom bombom, velho. Nossa. Eu pensei que ele ia falar que tava marrom porque o jogo tá uma merda, entendeu? O pior que é o outro. Meu Deus, velho. Se alguém segura o Will aí, que ele tá tendo convulsão, cara, pelo amor de Deus. E a música que ela toca também dentro do jogo, num momento muito triste, que eu vou falar, cara. Eu nunca esperava, vou abrir meu coração aqui falando sobre esse jogo. Rolou uma lágrima nesse jogo, numa certa parte. Não vou dar spoiler. Eu não esperava isso, porque é um jogo muito brutal pra você ficar tão... Justamente. Mas realmente rolou uma lágrima, foi uma parte muito triste. E a música é a Mad World. É uma música original da banda Tears for Fears. Uma música bem antiga até. Aliás, Tears for Fears, quem tiver chance de ouvir, velho, é bandinha foda de antigamente. Não, eles são bons, eles são bons, eles são bons mesmo. Ó pra caralho. Game Track Love Nights. E no Gears eles fizeram uma versão totalmente instrumental e ela toca justamente nessa parte triste. Por favor, Zabuza, façam as pessoas chorarem também. Coloca aí pra galera ouvir. Very nervous, no one knew me. right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Então, depois dessa música aí, que tem uma temática um pouco mais triste, como a gente até comentou um pouquinho antes dela tocar. Não choro, Will. Mas vamos... Agora vamos para o que o Madruga está jogando, né? E lá tem uma música também muito massa. Isso aí. Então, vou começar a falar de um joguinho até antigo que eu estou jogando. Mas é só ele que você está jogando ou você tem outros jogos que tá nessa lista aí? Tem alguns poucos jogos que... Ultimamente, minha vida está se resumindo a TF, graças a esse maldito update de Halloween, né? Eu não joguei nesse update ainda, cara. Eu também não. Tô no mesmo time. Ah, joguei, mas não ganhei nada, foda-se. Só ganhei sacola. Problema de vocês? Ganhei uns 5 itens. Vocês são burros. Ô, droga. E o joguinho que eu tô jogando é o X-Men de Atari. Não, você tá de sacanagem. Quê? Você tá de sacanagem. Não, não tá jogando nada. Ele sempre quer atacar essa piada, ele nunca consegue. Agora ele conseguiu. É o Pac-Man de tesouro. Ô, Madruga. É o Pac-Man mesmo, o famoso come-come. É, bem por aí. Só com tesouros e pauzinhos, é isso a diferença. Não, mentira. Mas o jogo que eu tô jogando mesmo é o Rage of the Dragons. Um jogo de luta, de Neo Geo. E ele não é muito conhecido pelo grande público. Eu confesso que eu conheci ele hoje. Eu não conhecia. Não, eu já jogava ele no arcade que eu moro aqui. A galera joga ele de vez em quando. É porque aqui todo mundo aqui é Coffee Fag, né? É meio complicado você querer jogar Rage of the Dragons pras pessoas. Mas eu guardo esse jogo pra caramba porque ele é um jogo muito bonito, cara. Até sim, mesmo pelos gráficos. Tipo, você vê a limitação que o Neo Geo tem, mas mesmo assim ele é um jogo que tu vê assim que ele é o mais bonito que eu já vi assim nos gráficos. Do Neo Geo até agora. Uhum. Neo Geo tem muitos jogos bons no geral, né? Não, sim, mas ele é tão bonito que você nem acredita que é gráfico do Neo Geo, sabe? Ah, não, isso é verdade. Tô vendo aqui, é verdade. Também de 2002, os caras já sabiam tirar tudo e mais um pouco do Neo Geo, né? Não, ele foi um dos últimos jogos do Neo Geo, né? Por sinal. Sim, do antigo hardware dele. Uma certa curiosidade sobre esse jogo é que ele originalmente deveria ser uma continuação do antigo jogo Double Dragon, também pra Neo Geo. Olha, sacada, sério? Sério, porque no jogo tem o Jimmy, tem o Billy, pô. Ô, louco. Eita. É, só que eles não conseguiram usar o direito, mas só que eles mantiveram Billy Jimmy, só que veio ser Billy Jimmy Lee, viraram Billy Jimmy Lewis. Nossa senhora, sacanagem. Da hora, uma porra. Aí eles decidiram fazer uma certa homenagem ao Double Dragon, já que eles não conseguiram usar. Tipo, o chefe é uma citação ao Abobo. É, que ele fica fortão e tudo mais. É, de miserável. Ele é um jogo de luta estilo Guilty Gear, que é um contra um, ou ele... Não, ele é duplo sistema de tag, mesmo. É. Ah, tá. E uma coisa que eu dou destaque, assim, pro jogo também, é que ele tem um sistema de combo bem interessante. Por exemplo, no jogo, se você aperta os dois botões forte no jogo, seu personagem dá um golpe, se ele acerta, na tela aparece uma combinação de botões que você tem que fazer, que você faz um combo de 5 hits, e dá pra você emendar com outros golpes e tudo mais. É uma parada bem legal, assim, é bom porque ele é bom pra iniciante no jogo, sabe? Pro cara já pegar os combos rapidinho. Aí, nesse caso, você tem as duplas certas, seria mais ou menos como The King of Fighters, os trios certos, tipo Kyo, Benimaru e Goro, tem as duplas, mas você também pode montar as que você quiser, você é livre pra fazer isso. E essa questão da jogabilidade que o Will falou, ela é muito interessante porque você ainda pode usar o cenário. Verdade. Porque tem determinados cenários que o personagem bate numa parte, ele volta pra você e você pode continuar batendo e mandar um especial, continuar o resto do combo e fazer o que for. Então essa parada do Street Cross Tech não é tão novidade assim. Pior que não é. Nunca é. Mas engraçado, né, que esse jogo ele teve uma sobrevida por causa dos emuladores da vida, né? Se fosse só depender do Neo Geo, ele não teve o port pra... sei lá, PS2, Dreamcast, na época não, né? Até porque o que acontece foi o seguinte, ele tava no final da vida do Neo Geo, né? Na época que o Neo Geo já tinha morrido, praticamente. Porque tanto que ele e o KOF 2003 já estavam falecidos. Porque o 2002 foi o ultimato do Neo Geo, podemos dizer assim. Sim. Aí ele se viveu mesmo de emulador, cara. É, eu só um ponto que o Neo Geo, ele nunca foi um videogame de grande sucesso também, né? Não, mas então... ele vendia no arcade, que eu digo, entendeu? Sim, sim, sim. Os arcades eram Neo Geo fininho. Exatamente. Não, sim, mas... Em arcade, você não encontrava algo... Era difícil encontrar algo que fugisse do Neo Geo. Muito difícil. Sempre ligava que as máquinas de cofre tá lá, Neo Geo. Tava ligando outras coisas, Neo Geo. Exatamente. Aquele joguinho de shooting up de navezinha, Neo Geo. Cara, o que que a Neo Geo não fez, cara? É, porque o forte da SNK sempre foi os arcades. Sempre foi, sim, os arcades, entendeu? Tanto que o próprio controle do Neo Geo, o console mesmo, é um arcade stick. Agora minha pergunta é bem de noob mesmo, tipo, o Neo Geo sobreviveu por causa da SNK, né? Não, não, porque a SNK é dona do Neo Geo, entendeu? Ah, então, essa que era a minha dúvida mesmo, se eu ia falar besteira ou não. Então, por isso que eu falei implicitamente minha pergunta ali e deu certo. Nossa. Implicitamente sua pergunta foi besteira, mas segue. Não, eu tô falando implicitamente, cara, da SUS. Não tá SUS, não. Não é tipo falar respeitosamente e soltar qualquer merda. Isso não te isenta da culpa. Você só falou merda com elegância, só isso. Ele falou merda perfumada. Bom, a minha música é do que seria mais ou menos a dupla principal. É o Billy e a Lin. O nome dela é Splendid String from China. Toca aí, Zabuzeta. Voltando de mais uma trilha sonora magnífica, vamos agora ao Wesley Pires. Pra Wesley frente Pratinho. Brasil, né? Vai lá, Wesley, vai lá, Wesley. Wesley, o homem da caixa no pinto. Mas vamos... Que isso? A foto vai estar aí no post, galera. Vai. Foto de Facebook, mas pode colar à vontade. Mais 18 essa foto, hein? Coloca um aviso. É verdade. Comentário explícito. Oh, conteúdo explícito. Não sei como... Violência animal, cuidado. Essa promoção recente do Steam que teve agora, de Halloween, infelizmente ela não vale mais. Mas, tipo, uma caralhada de jogo tava a 50%, 75%. E nessa leva eu comecei... Eu comprei dois jogos, o Borderlands e o Bioshock 2. Porém, o Bioshock 2 é um dos que eu estou mais jogando, assim, depois que eu zerei um e tudo mais. Eu acho que dispensa explicação, né? Porque pra quem jogou Bioshock, tá lá. Mas o que eu tô jogando de verdade é o Final Fantasy Type Zero pro PSP, que saiu bem recentemente. O pessoal tá comentando bastante, apesar de ser em japonês e o pessoal não falar que você vai sair pro ocidente ou coisas assim. E aquilo, pra quem detesta batalha de turno, pra quem gosta de um negócio bem ágil, assim, o Final Fantasy Type Zero é o jogo, porque é batalha em tempo real, você morre fácil. O lance de ser ele em japonês não me incomoda em nada, além de ter todos os inimigos clássicos, assim, coisa que nos outros eu senti bastante falta. Inimigos clássicos, você diz o quê? Os demônios clássicos da série, tipo Ifrit, esses caras assim? Também, além de ter os summons clássicos, né, que aliás você pode controlar os summons, é livre-arbítrio, você, tipo, você anda com o summon, você dá o ataque com o summon. Essa é uma das partes mais legais do jogo, inclusive. Cara, é muito legal comandar o Odin, velho. Você andar com o Odin da espadada, é mó legal. Dá pra andar no cavalo dele? Não, você já fica no cavalo, você já é do cavalo, você fica galopando que nem uma pessoa graciosa lá. Que foda, cara. Peraí. Como uma pessoa graciosa. Exatamente, com a pessoa graciosa a cavalo. Saca, Serginho Malandro a cavalo no filme da Xuxa. Lembre assim. Meu Deus! Nossa, cara. Meus olhos, Serginho Malandro! Parabéns, cara. Aliás, você tem que morrer pra um Samon aparecer, isso é legal, viu? Eu dei o jogo que você tem que morrer pra fazer as coisas. Até que foi. É tipo, você volta bem rápido, assim, sabe? E tem vários personagens. Se você matar um, você pode usar o outro que tá de backpack, sabe? De reserva. Ah, tá. Você não controla só um, assim, você controla uma party ali. É isso, aí você escolhe quem vai morrer, sabe? Tipo, ah, o cara tá com pouco sangue, ele vai morrer, pá, aí ele morre. E como que estão os aspectos gráficos dele, assim? Cara, é PSP, mas inacreditável que seja PSP, sabe? Tanto é que o jogo é dois UMDs de PSP cheios. E, tipo, realmente tá inacreditável. E, tipo, é um mapa gigante, você anda pelo mapa, não tem aquele, tipo, o Crisis Core não tem mapa. Você, tipo, faz missões e pá. Sabe uma coisa que eu achei legal de um trailer que eu vi? Trailer não, acho que era um gameplay desse jogo. Acho que é o primeiro Final Fantasy que tem um chocobo morto, assim, sanguinolentamente, cara. Eu achei isso foda. É verdade, ele morre mesmo, velho. Isso tá na introdução do jogo, velho. É foda. Que bom, tava na hora de alguém fazer galinha frita, né? Franga passarinho. Olha os caras que FC aí, lucrando. Até não faz no fãs. Sacanagem. Aí uma pergunta que eu quero já aproveitar. Fanservice ou uma pessoa que não conhece Final Fantasy pegar esse jogo de primeira, ele vai entender? Ah, ambos os dois, cara. Boa parte dos Final Fantasy são fanservice, mas é uma história à parte. Você vai entender assim tranquilo. Apesar de fazer parte dos jogos do Final Fantasy 13, você entende fácil assim. Quer dizer, você não entende porque é japonês, mas... Ele é inserido no mundo do Final Fantasy 13, é isso? É da saga Fábula Nova Cristalis, né? É, ele tem os mesmos elementos, tipo, Alci, sabe, tipo, os elementos dos cristais. Ele tem os mesmos elementos, só que ele não tá no mesmo... Ele tá diretamente ligado, né? Então, isso aí praticamente foi uma jogada da Square pra tentar aumentar a popularidade do Final Fantasy 13. E vendeu o 13-2, né? E também, tipo, pra mostrar o que vai ser capaz no 13 versus. Porque os caras do desenvolvimento do Type Zero falou, ó, acabamos o Type Zero, agora vai ser o 13 versus. Eu acho que mais isso. E também pro PSP morrer bonito. Porque esse é o último jogo da Square pro PSP, então vai ser beleza. E tipo, já que eu tô falando dele, eu vou emendar minha música lá, já botar o pau na mesa e mudar minha música. É a música do Final Fantasy Type Zero mesmo, né? Ela é música de batalha, se chama Battle Weapons of White, é Armas do Branco, coisa assim, uma tradução bem horrível. E tipo, é música de batalha, ela toca, pra quem acompanhou os trailers e tudo mais, ela toca em vários trailers, ela é uma batida bem... eletrônica, seguida de uma guitarra bem pesada. Sei lá, é uma das melhores músicas de batalha, assim, pra RPG de ação. É bacana. E eu me delonguei demais, vou deixar outra pessoa falar, porque, pô, tá bom. Toca a música. Tava na hora, né? Nossa senhora. Respira mais assim. então, né, no nosso último convidado aí, Will, Black Music. Então, ultimamente eu joguei dois jogos, terminei essa semana, foi o Metal Gear Solid 2, o Sons of Liberty, que eu tava devendo virar esse jogo desde quando eu comprei PlayStation 2, só que eu sempre chegava, se eu chegava no final do jogo e desanimava, e perdi, aí tem uma vez que o meu memory card apagou, eu fiquei bolado, aí eu peguei a versão pra PC do jogo e voltei a jogar, né. Aí, cara, é fazer o quê? É Metal Gear. Peraí. Versão pra PC? Como assim? Não sabia disso. O Metal Gear Solid 2 e 1, os dois têm versão pra PC. Não sabia que massa. Eu não sabia disso, cara. Nossa, aí... eu que não gosto sabia, cara. Na sua cara, velho. Na sua cara, velho. Essa eu realmente não sabia. Aí o que acontece? É Metal Gear, então é um dos poucos jogos que me consegue fazer chorar, cara. Kojima me fez chorar nesse jogo, filho da puta. Verdade, na VGL o Will chorou com Snake Eater com vocal. Will e o Javan, né? Ah, mas Javan. Ah, cara. Pô, mas aquela música é muito foda, mas. Não, tava foda lá, a Laura entrava cantando ela. Uhum. Vamos voltar pro Metal Gear Solid 2. Então, é um jogo muito bom, cara. Tu vê assim que ele evoluiu bastante em relação ao 1. Tu jogava um 1, tu via só o rosto do Snake um quadrado, tu não conseguia. Mas um é de PS1, é isso? É, um é de PS1. Ah, tá. E o 2 já vai pro PS2. Aí, só que, tipo, você viu o Snake, tu não via um rosto de uma pessoa naqueles gráficos do PlayStation 1, entendeu? Mas tinha todo aquele seu destaque. No 2, você consegue reconhecer o Snake e tal, tu fica, caraca, cara, então a aparência dele é assim e tal. O jogo é muito bonito, botaram um esquema bem legal de mira em primeira pessoa, que não tinha no primeiro, que resolveram isso. É, porque eles vão evoluindo com o console, né? Isso é muito bom, cara. E, assim, a única coisa que eu fiquei bolado, assim, acho que broxou muito dos fãs também, foi o fato de você não jogar o jogo inteiro com o Snake. Ah, isso é falar que é Raiden viado, né? Nossa, filha da tipo assim, ele legal jogar com o Raiden, porque, tal, é uma tentativa que o Kojima fez de tentar introduzir outro personagem, porque o Snake é aquele negócio. Ah, é o Snake, todo mundo já é fã do Snake. Ele... Na minha opinião, assim, por exemplo, muitos jogos japoneses fazem isso, não é só o pessoal ficar reclamando do Kojima em si, porque jogo japonês é o que mais tem a parada de introduzir novos personagens pra você ficar jogando ao mesmo tempo com, tipo, no mesmo jogo, jogando com uns dois, três, né? Tu vai jogar com o Snake quando tu pode jogar com o cara que solta trovão? Ah, eu gostei da menção. Mas, então... Aí eu acho que o jogo tem esse destaque, assim, porque ele tem mais esse lado meio melancólico, porque, tipo, é igual tu pega a história do Snake, Snake é aquele soldado criado desde criança, que nunca gostou de uma mulher na vida. Criado de leitinho com pera. Aí o Raiden já é, não, já tem uma parada mais romântica, já tinha uma namoradinha e tal, porra toda. Só que, tipo, a história, eu não vou explicar a história do jogo, porque é Metal Gear, então você tem que jogar. Depois ele ficou putaço e foi fazer um Mortal Kombat, né? Alibaba e mamãe. Entendeu? Depois ele se amarrou no Liu Kang, cabeludinho, né? Então. Vou abrir esse olhinho dele. Tipo, eu não vou explicar a história do jogo, porque é Metal Gear, você tem que sentir pra gostar mesmo. Que não adianta. Ui! Cara, isso tá ficando incrivelmente gay, cara. Cara, que merda. É a definição de que você dava na Metal Gear, cara. É um jogo de muita emoção. Se você ficar só tentar contar a história, você não vai passar os mesmos sentimentos que o jogo passa. É. Você olha o Raiden e fala, emoção. Emoção. Pai, manda. Qual que seria o outro jogo que vocês também estão jogando? O jogo agora que estou jogando, que acho que é o lançamento do ano, até agora, pro Wii, né? Porque ainda tem o Zelda. Cara, que animador. Que foi o jogo assim que eu mais esperei esse ano pra jogar, assim, que eu gosto muito de RPG japonês, né? Que foi o Xenoblade Chronicles. Verdade, o Wilson sabe falar desse jogo ultimamente. Cara, eu joguei esse jogo, porque tipo, esse jogo tinha saído em japonês, eu falei, porra, não vai dar pra jogar esse jogo em japonês. Você não é um Wesley Pires da vida. Mas eu pensei quando eu vi em japonês, cara, eu falei, cara, eu quero jogar, mas eu não vou baixar porque tem japonês. Eu vou tentar, é aquele negócio, cara, eu tenho que entender a história, senão eu não vou ter aquela imersão que eu preciso pro jogo, sabe? Não, a parada de história dele é bem legal, né, o esquema da história. Eu lembro do Eric Santos no Cast 32, falando a respeito dele bem cara, assim. Você tem que estar com muita vontade pra pegar um jogo que você tá esperando. O lançamento, quer jogar pra caramba, aí você olha assim, ah, fuck, só tem em japonês, será que não. Eu vou realmente jogar esse negócio ou deixo pra lá e vou jogar outra coisa em inglês? Saber que não vai ter versão pro Ocidente. Não, e não ia sair no Ocidente, não, graças à Nintendo da Europa, que eu tô jogando esse jogo, o jogo é versão europeia, não tem a versão americana mesmo. A Nintendo tirou isso da mente dela, o que foi uma coisa bruxante, porque você joga o jogo cheio de sotaque. É bizarro, a dublagem toda cheia de sotaque. Mas dá pra levar. E assim, eu fiquei muito hypado nesse jogo, porque quando esse jogo ele lançou, eu só vi site dando nota autona. Aí saiu a versão europeia, os sites europeus falando que era o melhor RPG da década. E não sei o quê. É sério, certos sites falaram assim, que era o melhor RPG da década. Eu falei, meu Deus, tem que jogar esse jogo. Que fiquei, site foi esse? Diz agora. Acho que foi a Nintendo of Europe, alguma coisa assim, que deu nota 10 pro jogo, falou assim e tal. Cara, Cara, e assim, o jogo vale as notas que o pessoal falou. Tipo, eu peguei o jogo, falei, pô, vou jogar ele e tal. Aí, pô, o jogo já me começa com a abertura de dois bichões gigantes lutando, assim. Aí, pô, é tipo a criação do mundo, sabe? Aí tu percebe, assim, no jogo, tu vê que os bichos estão lutando no meio do nada, né? Aí tu percebe que onde seus personagens moram é no robô, é nos monstros, sabe? Olha que da hora. A casa das pessoas são no monstro. Por exemplo, tem uma colônia que é no joelho, outra que é na perna, outra que é no braço. Nossa. A pergunta que não quer calar. Ah, imagina a colônia do Pinto. Ué, lá é a zona, meu filho. Lá é a zona onde as mulheres do prazer ficam. Deve ser ou lá ou na parte de trás, na porta de saída, né? Ainda não cheguei nesse lugar no jogo. O cu é a prefeitura. O cu é a prefeitura. Sacanagem. Mas só então, assim, sai merda ou leva pica, né? Exatamente. O jogo é muito incrível, porque ele retoma algumas coisas de RPGs meio clássicos, só que ele adiciona umas coisas muito legais. Por exemplo, o jogo ele te dá XP por reconhecimento de local, entendeu? Tu chega num lugar novo, tu ganha XP, porque você descobriu o local. Aí, pô, o jogo te dá XP pra você conversar com pessoas, pra você explorar o jogo em si, sabe? Isso é legal pra caramba. Isso é uma parada que faz você se interessar por expandir mais o jogo, sabe? Vamos ver se ele tem uma parada que normalmente o pessoal que gosta de RPG reclama. Grind, tem grind? Tem, mas ele não é tão necessário, sabe? Então é mais tranquilo. Porque ele tem aquele esquema de jogabilidade Final Fantasy XII. Só que isso me agrada. Ó, mas é muito melhorado, cara. Tipo, eu odeio Final Fantasy XII. Que isso, cara? Não fala isso, palhaço. Ah, eu te batei. Onde assim, é que você mora? Onde é que você mora? É isso aí, Will. Pega na minha e balança por essa aí, mano. Pega na minha e balança. Mas então, duas vezes. Mas o Xenoblade, ele pegou o que o Final Fantasy errou e evoluiu muito bem, sabe? Por quê? Cadê o erro? Eu não sei onde tem o erro. Por exemplo, o sistema de ataque do do Final Fantasy, aquele negócio, você tem que ficar programando o seu ataque pra atacar. Não, Xenoblade, você chegou, o maluco já ataca automático. Tu só combina golpes especiais e tal, faz combo com os trucos. E outra coisa que eu gostei muito no jogo é o cenário, cara. O jogo é um jogo muito aberto, sabe? Aquele cenário abertão, aquele troço bonito. Relembra muito Zelda, com aquele esquema de você chegar no cenário. O jogo vai e mostra o cenário pra você antes de você começar a andar. E, pô, a dublagem do jogo, mesmo sendo cheio de sotaque carregado, assim, é boa, assim, sabe? Você relevar o sotaque, ela é muito bem feita, são bem expressivos, não é tão bonito porque é um jogo de Wii. Não, mas entendeu? Pô, é bem bonito. Eu já passei dessa parte de ficar criticando o Wii pelo gráfico, não sei o que, eu considero os gráficos de Wii, tem que ser bonito pra aquilo, entendeu? Tô vendo aqui, cara, o gráfico é bom pra Wii, não, muito bom mesmo. Bonito, Wii, tem sempre aquela pessoa, mas não chega nem perto do nível do PlayStation 3 e Xbox. Bah. É óbvio. E uma coisa que eu achei muito interessante no jogo assim é que, tipo, a trilha sonora, cara. Os caras mandaram muito bem nessa trilha. Eu só digo dois nomes da trilha sonora desse jogo. Yoko Shinomura e Yasunori Mitsuda. Nossa, cara. Yasunori Mitsuda. A gente falou joguinho, né? Cara, no mesmo jogo, cara. Tipo, tu joga o jogo assim, cara. Tu vê algumas músicas assim, você lembra de Chrono Cross, sabe? Tem muitas vezes feeling de Chrono Cross nas músicas. É um jogo muito bonito, cara. Eu falo assim, se alguém tá... Você tem um Wii, cara. Você tem que pegar esse jogo e jogar agora. Não sei o que você tá fazendo. Aproveitando que você tá falando de música, então, qual que seria a música que você escolheu pra esse episódio? É a música Those Who Bear Their Name, que é a música de batalha contra boss, se não falha a memória no jogo. E o legal também é que, tipo, tem uma terceira compositora que ela trabalha com Black Mages, com o grupo do Nobuo Uematsu, que eu esqueci o nome da mulher. Tanto que essa música tem um feeling mesmo das músicas do Black Mages. Então, toca aí, Xenoblade, pra todos amarem. We'll be right back. Agora que voltamos ao último pedido musical dos nossos participantes, vamos ter que dar tchau, pessoal. Olha que tristeza. Hora de dar tchau! Mas assim, é, só pra ressaltar pro pessoal, o pessoal pode até pensar. Três episódios passados aí que teve esse formato de jogatina, né? Mas a gente vai manter esse formato, assim, a cada 10 edições a gente vai estar repetindo. Equipe vai ter, por exemplo, na próxima edição de jogatina, que a gente ainda não sabe o número, né? Mas vai ter o Fedekin, vai ter o restante da equipe, eu não lembro, esqueci o nome do pessoal. Esqueceu o nome da equipe, não? Ó. Caralho. Não, mas é até bom pra, além de uma rotatividade de participantes, a gente vai mostrando, renovando os gostos do que cada um tá jogando, né? Porque vai mudando o que cada um joga. Exatamente. E aqueles que não gostaram da ideia do podcast Jogatina, não gostaram da periodicidade que a gente escolheu pra utilizá-lo, mandem seus hate e-mails e seus comentários pro Twitter do Madruga Jackson. É isso aí. Da hora, vida. Vocês vão ser muito bem atendidos. Até o pessoal até pergunta, assim, que... Ah, o que vocês estão jogando, né? E a gente, além de pedir músicas, né? Como o formato já solicita em si, ele vai estar um contato mais com o pessoal, né? Pra dizer, assim... É, a gente tá andando na rua, alguém grita do outro lado da calçada. Ô, que você tá jogando? É. A gente responde, eu não te conheço. É, mais ou menos assim, é constrangedor. Ei, aproveitando que a gente tá falando no cast jogatina, eu só quero fazer uma ressalva. Na verdade, é um pedido de desculpas à senhorita Kelly, namorada do senhor Zabuza. Porque Oi? Quando eu fui pra lá, pra Curitiba, ano passado, em outubro, numa das muitas visitas que eu fiz em Curitiba, eu fiz uma crítica ferrenha a Plantas vs Zumbi e foi o que eu fiquei jogando essa semana. Toma essa. A minha namorada, ela, tipo, já fechou pelo menos umas 12 vezes o jogo. É, e eu vi ela jogando e falei, cara, para de jogar isso, vai jogar um jogo de verdade. E essa semana eu vi a possibilidade de jogar no Google Chrome, eu não tava com muita coisa pra fazer. Mentira, outra coisa pra cara pra fazer. Mas aí eu vi lá disponível no Google Chrome domingo e eu fui jogar. E cara, eu só parei quando eu zerei, entendeu? Outro jogo que ela tá viciada é aquele. O Magic, cara. Ah, cara, nem me fala de Magic, cara. Minha faculdade toda joga essa porra, menos eu, cara. Mas é Magic na Steam. Ah, porque ficar comprando carta é coisa de gente rica! E nem eu tô tão rica assim pra comprar, mas enfim. Zavos é tá rica? Que é isso? Isso é VGL e VGS, meu filho. Excelente, rapaz. Então, qualquer crítica ou qualquer errinho que a gente tenha cometido aqui no nosso comentário, na verdade nós não, né? Que a gente tá livre disso porque a gente falou de nenhum jogo por aqui. Eu nunca erro. Espero que você fique bem tá. Da hora a vida, hein? Então, envie para gametrack@meloax.com, né? Siga-nos no Twitter, no @meloax, os nossos Twitters, exceto o Madruga, que não fez ainda, vai estar no post do episódio, né? E além do mais, a gente também tem a nossa sessão do pessoal da equipe, que vai estar o link no post, né? Pra você pegar o Twitter, Facebook ou Steam, pra galera interagir mais, seja conversando, jogando ou publicando. Todos, né, devidamente atualizados, com fotinhas pra você linkar a pessoa à voz. Olha só que bacana. Apreciar a nossa beleza, né? Exatamente. Comentem no post do Game Track, só assim a gente vai saber o que vocês querem ouvir, o que vocês não querem ouvir. E não sigam o Twitter do Javan, na verdade. A campanha tá dando certo, tá tendo followers, continuem. Isso aí, vamos fomentar essa ideia. Tá, eu acho que eu vou entrar nessa promoção também, cara. Eu vou dar um follow nele lá só pelo promoção. Já virou promoção já? A campanha é boa, nem hashtag eu tô usando e tá rolando um follower, entendeu? E enquanto isso, o Madruga, a galera nem participou da promoção lá de Madruga fazer um Twitter, né? Porque tá louco, ele não quer fazer. Sei, Twitter, se Twitter. Você fizer o... Oh, Twitter. Se você fizer o Madruga. Ô, Madruga, se você fizer o Twitter, aí o Miguel... Ô, Miguel. Miguel. Cara. Palavras do demônio. Já bom entrou. Suspende o sono que tá foda. É o Michel com incontinência urinária, né? Madruga, se você fizer um Twitter, eu tenho certeza que o Michel paga aquele beijo que ele tá devendo. Promessa é dívida. De novo? Vocês que estão de bobeira. Né? Então é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui. Muito obrigado pela participação de todos que estão por aqui, né? No episódio. Um beijo, moçada. E até a próxima. repete porque seu áudio deu uma furada aí. O meu? É, o Excel. Irlanda. Ah, tá bom. Desgraçado. Ah, vocês acham que eles não faziam nada com esse chocobo, não? No meio da viagem lá, vários dias sozinhos. A madruga já, pá pra lá, pá pra lá. Tá bom, para estragar a nossa dança. Aquele chocobo começava a parecer bonito. Aí o cara tava a fim de comer um frango recheado com catupiry. Para de experimentar essa pelugem loira. Uma lourinha.